Lortier contra Château-Renault. O senhor e a senhora de Saint-Méran partiram de sua casa em Marselha para assistir ao casamento da neta Valentine de Villefort com o duque Château-Renault. Durante a estada em Paris, o senhor de Saint-Méran faleceu subitamente depois de tomar seu remédio noturno. A causa inicial parecia ter sido um colapso cardíaco, mas o médico que o examinou estranhou a ocorrência e pediu uma autópsia. No segundo dia em que estava na casa dos Villefort, a viúva de Saint-Méran também sentiu-se mal e faleceu poucos minutos depois, com os mesmos sintomas de seu recém-falecido marido. O médico da família chamou o procurador do rei para uma conversa particular e informou: "Senhor, tanto o senhor como a senhora de Saint-Méran morreram envenenados." Villefort levou um choque. "Envenenados? Mas isso não é possível. Quem faria tal coisa?" "Quem herdará a fortuna dos falecidos?" perguntou bruscamente o médico. "Minha filha Valentine, mas ela jamais cometeria um crime tão terrível." Villefort quase gritava. "Então o senhor deve começar a procurar o possível culpado pelos crimes." Apesar desses trágicos acontecimentos, o casamento de Valentine e Château-Renault foi marcado para a semana seguinte. O contrato seria assinado na mansão de Villefort alguns dias antes da cerimônia pública. Na data marcada, foi preparada uma pequena reunião com a presença do escrivão, seu criado e representantes das duas famílias. Os noivos já se preparavam para assinar os termos quando Barrois, secretário do velho Lortier, entrou na sala e comunicou que seu patrão queria falar com o noivo imediatamente. Villefort ficou irritado. "O que será que meu pai quer agora? O momento é totalmente inoportuno." "Não sei, mas ordena que o duque fale com ele agora." "Irei até lá", disse o duque. "Afinal, alguns minutos a mais ou a menos são irrelevantes." Todos encaminharam-se para a sala do ancião, que os aguardava em sua cadeira. Barrois entregou um maço de papéis ao duque Château-Renault e disse: "Meu patrão, o senhor Lortier, deseja que o senhor leia esse documento em voz alta." O texto datava de 8 de fevereiro de 1815. Narrava uma reunião secreta realizada por bonapartistas que se preparavam para auxiliar o imperador, que sairia da Ilha de Elba em direção a Paris para reconquistar o poder. Nessa reunião, um bom número de cidadãos discutia a melhor forma de ajudar na derrubada de Luís XVIII e na retomada do trono. Um dos presentes levantou-se e declarou que não participaria dessa conspiração e denunciaria seus membros para o próprio rei. O presidente da reunião desafiou-o para um duelo e acabou matando-o. Terminada a leitura, lágrimas abundantes correram dos olhos de Château-Renault. "Diga-me, foi um duelo honesto?" perguntou com voz insegura. Os olhos expressivos do velho fitaram o rapaz e responderam afirmativamente. "Quem era o presidente da reunião?" inquiriu o jovem agora em voz alta. O velho lançou um olhar para Barrois, que logo voltou com o dicionário na mão. À medida que os olhos de Lortier davam sinais, ele ia percorrendo as páginas até formar a frase: "Eu, Lortier." "Então foi o senhor que matou meu pai?" gritou Château-Renault. O olhar do ancião respondeu afirmativamente.